63, 10, iniciação de som para 250, 9, número 2 na aproximação, vai seguir o tráfego à frente, é um Boeing 738. Como número 2, que é a redução 2509 em 310. Tente voo, coordenar com a frase. Sou 9096, desça para 2510, o ajuste 9095, autorizado é Renato. Sou 9096, controle. Para 2.500, reporte estabilizado, igual ao 0.96. É 3.90, desça para 4.000 pés, do ajuste no 0.95. P15, 4.000 vai descer, 6.310. Na 6310, voo Servitor 368. Voando Serra Victor 368, 6310. estabilizado, Golno 09 meia. 09 meia, chame torre na frequência 08, sinal 95. 95, boa noite. F10, desça para 2500, autorizado a RNAF. 2500, autorizado a RNAF, minha 310. 2 Salvador, boa noite, Golno 09 meia. 09 meia, repórter passando 372. Vamos lá. Polo Gol 2043, no gate 2, puxa estacionamento. Polo 09, pouso autorizado, pista 09, evento na centena 89. Autorizado, pouso na 10, Polo 09. Autorizado na Renato, São Paulo, também a 310. Eu chamo torre na frequência 08.95. 1295, obrigado. Torre Salvador, boa noite. O Oxanã, 6310, como número 2. Boa noite, 6310, número 2. Aguarde pista livre. Vento na centena com 10. Aguardando pista livre, 6310. Uno 096, solo ao 15, chame 121, décima nove. 1219, vou 1096. Solo Salvador, vou 1096. 1096, taxi de Alfa, reporte antes das minhas. Alfa, reporte antes das minhas, 1096. 89. Sempre pouso 6310. Portão 7, gol 1096. Engloche, portão 7. Juliette para o 7. Solo gol 2043186 a bordo, 4 horas e 17, alterno Galeão, pronto, táxi. Índia, ponto de espera 1895-1015, boa viagem. 1095, direita Índia, ponto de espera 1895, gol 2043, obrigado. Solo boa noite, Oxalá 6310, Oxalá, você escuta? Oxalá 6310, táxi via Alfa, Juliette, portão 3. Para o 03. Gol 2043, aproximando o posicionamento da 1-0, pronto. 043, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento uma centena, 8-9. Autorizado alinhar e decolar, 1-0, gol 2043. Gol 2043, para chamar o controle. Sim, decolou 2-1, boa viagem. Chamando o controle 208. 1-1, solicitando translado para posição 9. Autorizado, chame para ingressar no principal. Reportarei para ingresso na principal, América. Israel, 1360, gol 2043. Papa 02, controle. Papa 02, controle Salvador. Está passado 65 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju, a frequência 120.3. Z043, chama C3, ciclo, frequência, 0251, alternativa 122, personal 35. 251, 2235, ou 2043. Salvador, essa 3858 Santa Romeu para Fortaleza. 3858, aguarde 4, prepara a subida a borda. Começa a subida, por favor. Borba. Borba, aguarde, está 3858. Na escuta? Na escuta, prossiga. Saída será Momo. Momo, confirme. Afirmo, Momo, transição Frutti. Salve 48, administração de cima 040, chegada Mari. 040 Mari, agora havia possibilidade de nós vamos atender Serra Vista 368, o pessoal é grato. Guarde. Solo Galeão, o América na entrada do pátio principal, solo. Solo Salvador, América na entrada do pátio principal. Solo até a 9. Eu passarei calçado na 9, América. Passou 18, direto do Serra Vista 368. Direto 368, do Rosinho Passou, obrigado. O 2194, assim, a gente está estando desse mantém 050, chegando a bomba. O 2194, chegada a bomba, 050. Salvador, Oceano 6310, cuja empresa coordenar Recife 350. Tente com um minuto para 4, prepare a subida a PUC. Aguardando com a PUC, obrigado. Agora, tá pronto? Fortaleza 370 autorizado, via Pesolino 9 até Bangu, direto a Bugo, direto Fortaleza. Decola da pista no zero, curva esquerda, perfil da Momo, transição Froti. 5503 o transponder, controle 12080. Fortaleza, nível 370, Ópera Zulu 19, Bangu, direto a Bucu, direto Fortaleza, Momo, transição Froti. Transponder 5503, controle 12020, sinal 8, da 3258. Correto, chame pronto, 01. Fazendo 48, vou direto o serviço 366 para o final da aeronave da 10. Serra, Victor 366. 9148, obrigado. Senhor, leu o nosso pensamento. Salvador já teve autorização do 6310, acho, né? Afirmativo, tá pronto? Só prosseguir, por favor. 6310 está autorizado para Recife, nível de voo 350, via Pesolino 7. Decola a pista no zero, curva esquerda, perfil da Puca, Jé, Maracaju. 5501 no transponder, controle 208. Piso 350 decolando a 10, com curva esquerda, Pocajão, Caju, Pesoluno 7. 5501 na transponder, 208 a controle para 6310, 03 a nossa posição. Chame pronto. Chama lá. Salve Salvador, gol 9600, informação Romeu, boa noite. 00, aguarde qual, prepare da El. Aguarda da El. Salve Salvador, América calçado na posição 9, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Descansando esse mantém 040, chegada bom. Aguarde. 34 a bordo, dormindo de 3 horas, até na João Pessoa. Direito ainda, ponto de espera 895, ajuste na 0, no meio, boa viagem. Direita Índia, ponto para 6895, TAM 358, obrigado, boa noite. Voo 2194, voo para o CR 8367 após o 366, detectorizada para 2500 pés, altímetro em Salvador 1016. Voo 2194, CR 8367 após o CR 8366, 2500 pés, importa mais de estabilidade. CR 6313, voo direto 367. Reinaldo, pode chamar a torre, 9143? Torre, estou compartilhando esse maçã, Leonardo, chama a torre, segura em 1-8, decimal 95. Azul, 9143. Quatro, 4-1-1-8, vento uma centena com 8-9, já avisou o campo. Ainda não, senhor. Sinal de 8 milhas, reportar a visual. 9148. 9600, 4. Guarulhos 380, autorizado via peso aluno 0. Bola pista no 0, curva direita no perfil da Dael, Lida, Mote. 5507, transponder, controle 12080. Autorizado para Guarulhos 380, via peso 10, decolando 10, com curva à direita da Dael, Lida, Mote, transponder 5507, controle 12080. Gol 9600. Correto, chame pronto no 7. Chama lá. E aí, confirmar o vento pro azul 9148, senhor? Vento de proa com 10 nós. 9148. Anima 0, 0, 3, 2, 5, 8. 1, 4, 8, sala 50, chame 1, 2, 1, 9, sala. 1, 9, obrigado, 3, 2, 5, 8, autorizado a alinhar e decolar, pista 9. Decola centena 8 nós. 48, Alfa, Juliette, portão 011. Alfa, Juliette, 011, obrigado. 2194, aproximação final. 2194, pode aproximar a aeronave e chame o Salvador em 1985. Salvador, 1995, uma boa noite, a voo 2194. Salvador, boa noite, voo 2194. Vento na centena, curto nós, fome de jogo, campo. 94, reportará de novo. Solo, gol 9600, polícia de questionamento no 07. 600, portão 7, autorizado, chamar. Autorizado, chamaram para o ataque. 9600. Boa noite, obrigado. Voo 2194, desvalga o campo. 2194, todo o treino, pista 90, entrou a centena com 8 mais. Desde o pouso, pista 90, 2194. 8, contato radar na decolagem, se mantém o 370 via Momo. 370 via Momo, tá 358. É 313, após o 367, vou 366 para a final do Reinaldo da 10. Preciso autorizada para 2500 pés, o último de Salvador 10 no meio. Vamos chegar. Para 2500 após 367, autorizado GLS. Confirmou ajuste. Mando autorizado o Reinaldo. O ajuste é 10 no meio. ajuste no 0 no meio, boa viagem, 9600. Tá aqui, Uno, India, Ponte Estrela, 10, 18, 95, com 10, no meio, gol 9604. Salvador, boa noite, eu vou 2194, quebrando. 2194, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Controle do TAN-3850. Beleza. Poderia coordenar a proa de Frotia para o TAN-3850? É, chegou a hora. Salvador, 3815. 3815, aguarde o copo, prepara da Elfa. Aqui também aguarda da Elfa 38. Boa noite, 3305, formação Romeu. 305, assinando indicação desse mantém 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 3305. É possível ao 368? Claro. Obrigado. 10, pronto. 19600, autorizado alinhar e decolar pista 10. Levantou uma centena com 8 nós. Desde a linha e decolada 10, gol 9600. Mantém antes da Juliette, 2194. É, 313, completa aproximação, Renan. Deixa na torre Salvador, 118, decimal 95. 3858, chama no centro Recife em 2085, altena 2545. 2085, 2545, secundária? Correto. Obrigado, uma boa noite. 3305, voo 368. 3190155, 3 horas e 20, São Gonçalo. Ita Índia, Ponte Espera, 1895, ajuste no 0, 196, boa viagem. Boa, 1895. Ponte 94, ingresso Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, boa, 2194. Pistão no zero livre, por autoridade. Livre, posto, 6303, autoridade. Prezado, Clon 01, chame 120, 8, sua viagem. Bruno 201, obrigado, gol 9600. Controle Salvador, boa noite, gol 9600. 9600, contato radar na decolagem, mantendo 380, beleza. Foi entendido, subi para 380, Prodileda, gol 9600. Correto. Prodileda. Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão é 2. 2. É 38 no 5, pronto 4. Autorizado Guarulhos 340, veio pesulo no zero. Cola pistão no zero, curva à direita, no perfil da Dael Leda, ótima. 55 no 3 do transponder, controle 12080. Autorizado Guarulhos, nível 340, do veio pesulo 10, cola 10, curva à direita, Dael Leda, ótima. Transponder 55 no 3, controle 20.8, 385.